O tema a ser colocado aqui hoje é o poder do perdão. Eu acho que todos nós podemos até concordar, né, que se existem qualidades que nós, seres humanos, teríamos que assimilar com o passar de nossas vivências, seria, né, a prática do perdão, a prática da paciência, prática da caridade, da humildade. Então, dá até para classificar que se um dia nós chegarmos a um mundo onde vamos sair desse mundo de provas e expiações para entrar num planeta de regeneração, provavelmente todos nós, encarnados aqui no planeta, provavelmente teremos que dominar essas qualidades. Mas o que a gente vai colocar aqui hoje é sobre o poder do perdão. Aqui o autor é desconhecido, é da Folha Espírita, é um artigo bastante interessante. Começa assim: a prática do perdão é um trabalho difícil de modificação interna, porém, os resultados dessa prática são tão maravilhosos, tanto no ponto de vista espiritual quanto físico. Que vem a explicação, quer dizer, todo o desenvolvimento do autor, de como é e como acontece essa prática do perdão, inclusive com alguns índices, com algumas pesquisas de institutos, de universidades que trabalham sobre a questão do sentimento perdão. Existe uma pesquisa realizada na Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde foi descoberto, lá pelos pesquisadores, é claro, que perdoar alguém torna muito mais fácil esquecer a experiência ruim e dolorosa causada por aquela pessoa em questão. No momento em que nós conseguirmos realmente, dentro de nós, não precisa falar nada para ninguém, perdoar alguém que supostamente nos tenha ofendido, nós vamos tratar melhor e esquecer, inclusive, daquilo que aconteceu com essa pessoa. Existe também um outro estudo de alguns psicólogos que concluíram que as vítimas de algum tipo de dor, seja ela uma dor física, seja ela uma dor afetiva, seja uma dor moral, as vítimas de algum tipo de dor que seja, e que perdoam seus algozes é aqueles que provocam a dor, têm mais chances de esquecer os detalhes do episódio da ofensa. Quer dizer, quando essas pessoas conseguem ultrapassar essa barreira, né, que às vezes da revolta, do desejo de vingança, do ódio, e realmente perdoarem, o que não é fácil, é claro, esses algozes, que são esses que provocaram essa dor, seja ela qual for, bom, ela vai se sentir melhor e ela vai conseguir, inclusive, partir para aquela questão do auto-perdão. Que também traz grandes benefícios, pois às vezes aqui coloca, né, que nesses estudos aqui, a culpa, ou a incapacidade, ou às vezes a não facilidade de perdoar a si mesmo, né, estão ligadas diretamente a depressões e a ansiedades. Então, aqui fica essa questão, que se nós não conseguirmos perdoar a nós próprios, nós não vamos também, de forma alguma, conseguir perdoar aqueles que supostamente nos tenham ofendido. Aqui, quando a gente fala de perdão, a gente coloca aqui, todos nós, eu até faço aqui um questionamento, quem de nós, alguma vez, não teve alguma encrenca, ou teve alguma desavença, ou alguma pequena intriga, com alguém. Eu duvido que exista alguém aqui que não tenha esse tipo de pendenga. Então, talvez seria aqui o momento em que nós talvez imaginarmos ou pensarmos de como é que a gente poderia mudar a nossa maneira de pensar a respeito desse tipo de atitude. No livro muito interessante, que é do Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, é um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo André Luiz. É um livro fenomenal, que inclusive é estudado na casa, que ele fala certinho sobre essa questão das vinganças, essa questão do não perdão. E ele coloca bem certo aqui: se a mente encarnada, a nossa mente de encarnados, ainda não conseguir disciplinar e dominar as suas emoções, bom, 80% das vezes que nós agimos é pela emoção e não pela razão. Já aí vem a dificuldade de perdoar. E, pelo contrário, alimenta paixões, ódio, inveja, ideias de vingança, ficará sintonizado com os irmãos do plano espiritual inferior, que vão emitir fluidos inferiores para impregnar o nosso perispírito, que é o nosso corpo perispiritual, de nós encarnados, intoxicá-lo com todas essas emissões mentais, fazendo com que muitas vezes a gente adoeça, não se sabe por quê. Você vai no médico, você vai para cá, você vai para lá, e o que existe dentro de nós às vezes é sentimentos negativos, desejos de vingança, ódio, ressentimento, mágoa. Segundo o doutor José Antônio Ata, chefe do Ambulatório de Clínica Geral do Hospital das Clínicas de São Paulo, o rancor, isso aqui é estatística, isso aqui é estudo, gente. O rancor, a mágoa, ressentimento, podem causar ou acentuar diversas doenças como depressão, dor de cabeça, dores musculares, gastrites e úlceras, problemas cardiovasculares, hipertensão, síndrome do intestino irritável, perda de memória, urticária, queda de imunidade, asma, vertigem e entre outras. Tudo por causa do rancor e da mágoa, ressentimentos. Se a pessoa consegue se livrar de um sentimento negativo, crônico, com certeza isso pode acelerar certamente a sua recuperação. Mais rapidamente aqui, eles colocam aqui, através do projeto Stanford para o Perdão, que aqui no Brasil é conhecido como Projeto Seja Feliz, eles colocam aqui nove passos para poder perdoar. São nove passos. Eu vou ler aqui rapidamente para, se vocês quiserem depois entrar, eu vou dar o site e leiam isso aqui, que é para quem ou para quem quer aprender sobre essas questões aqui, é muito legal. Primeiro passo, o projeto Seja Feliz. Saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar o que há de errado na situação. E então, relate a sua experiência a uma, duas ou três outras pessoas de confiança. Converse. Comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para que se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Ninguém mais precisa saber da sua decisão de que perdoou ou não perdoou alguém. Isso é íntimo. Entenda seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura é a paz. Quarto passo, tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e desconforto físico de que você sofre agora, e não daquilo que o ofendeu ou agrediu, seja há 2 minutos atrás ou há 10 anos atrás. Isso é, aquela ofensa que sofreu há 2 minutos atrás ou há 10 anos atrás, ela vai remoendo e, no fim, o sofrimento é cada vez maior. Tudo por causa do quê? Da nossa teimosia. Passo número 5. No momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse para atenuar os mecanismos do seu corpo. 6. Desista de esperar de outras pessoas ou de sua própria vida coisas que elas não escolheram dar a você. Reconheça as regras não cobráveis que você tem para a sua saúde ou para o comportamento seu e dos outros. Às vezes não se pode esperar sozinho, sentado, da vida ou de outros, coisas que não vêm. Nós temos que correr atrás, sem preguiça. 7. Coloque sua energia e tente alcançar seus objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, seu ressentimento, procure outros caminhos para seus fins. 8. Lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor vingança. Isso aqui é super interessante. Lembre-se que uma vida bem vivida é a sua melhor vingança. Em vez de se concentrar nas suas mágoas, aprenda a buscar o amor, a beleza, a bondade ao seu redor. E esqueça tudo aquilo que te magoou. É fácil? Não é. Mas é possível. A última. Modifique a sua história de ressentimento, de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Passe de vítima a herói na história que você contar. Obrigado.